forte cidade temos, Deus é nossa salvação. Nos muros da proteção, a nação justa entrará. A sua paz nos guardará em ti, Senhor. Vamos confiar. Tu, Senhor, és a rocha eterna. Conservas em paz quem em ti crê, no teu nome nossa alma anseia. Ó Senhor, queremos te ver. Nos teus juízos esperaremos, teus caminhos nos guiarão. Mesmo em dores nos levantamos, teu povo em oração. A ressurreição vem do pó, teus mortos viverão. Rocha eterna, conservas em paz quem em ti crê, no teu nome nossa alma anseia. Oh Senhor, queremos te ver. Vai, povo meu, refugie-se na hora da ira, te esconderei. Vem, Senhor, com tua graça, teu amor sempre nos fortalecerá. Tu, Senhor, és a rocha eterna. Conservas em paz quem em ti crê, no teu nome nossa alma anseia. Oh, Senhor, queremos te ver. Vai, por